Fecheiro 95, capítulo 48. Numa manjedoura. O estábulo minúsculo ficava numa caverna pouco profunda, debaixo de uma rocha que se estendia por cima, cobrindo o espaço, com parede formada na frente com uma paliçada de troncos de cedro, fincada cerca de 60 centímetros na terra, suficientemente forte para deter o urso mais resoluto. A luz entrava pela metade de cima da porta aberta do estábulo e o fumo iluminado e rosáceo subia pela face do abismo acima, passando como água cristalina sobre a pedra. Por que uma porta dupla? Perguntara ela. Parecia um trabalho excessivo, um refinamento desnecessário para uma estrutura tão simples. É preciso dar aos animais um lugar para olhar para o exterior, explicara-lhe o pai, mostrando-lhe onde ela devia esticar as faixas de couro à volta da curva da madeira. Ele pegou no martelo para prender o couro e sorriu-lhe, ajoelhando-se sobre o portão meio feito, para os manter felizes. Ela não sabia se os animais eram felizes no estábulo, mas ela era. Fresco e protegido pelas sombras, com um cheiro forte a palha e a esterco dos animais que só comiam mato, era um refúgio pacífico durante o dia, quando os seus moradores saíam para pastar. No tempo mau, ou à noite, a pequena paliçada era muito confortável. Uma vez, ela passara suficientemente perto, depois de escurecer, e viu as exalações suaves e quentes dos animais no espaço entre a madeira e a rocha, como se a terra em si respirasse por lábios contraídos, adormecidos e aquecidos no frio do outono. Estava frio naquela noite e as estrelas brilhavam como pontas de agulha na atmosfera clara. De casa, era uma caminhada de apenas 5 minutos, mas Brianna tremia sob a capa quando chegou ao estábulo. A luz que saía vinha não apenas de uma lanterna pendurada, apercebeu-se ela, mas também de um pequeno braseiro improvisado no canto, oferecendo calor e luz para a vigília ali dentro. O seu pai estava deitado e encolhido numa cama de feno, com o tartã sobre o corpo, perto da pequena vaca malhada. A bezerra estava deitada de lado, com as patas para o lado, grunhindo de vez em quando, com um olhar de concentração leve na sua ampla cara branca. Ele levantou a cabeça abruptamente ao ouvir-lhe os passos no chão de pedra e levou a mão por reflexo ao cinto, sob o tartã. Sou eu, disse ela, e viu que ele relaxou quando ela apareceu à luz. Ele virou as pernas para o lado e sentou-se esfregando o rosto enquanto ela se aproximava, cuidadosamente prendendo o portão atrás de si. A tua mãe ainda não voltou? Era óbvio que ela estava sozinha, mas ele olhou rapidamente sobre o seu ombro, como se esperasse que Claire se materializasse na escuridão. Brianna abanou a cabeça negando. Claire tinha ido com Lizzie, como acompanhante, para tratar de um parto numa das propriedades do lado mais distante da enseada. Se o bebê não nascesse até ao pôr-de-sol, elas passariam a noite na casa dos Lachlan. Não. Ela disse que se não voltasse eu deveria trazer algo para o senhor comer. Ajoelhou-se e começou a abrir o pequeno pacote que trouxera, colocando pães pequenos com queijo e tomate em conserva, uma tarte de maçã e 2 garrafas de pedra, uma com caldo de legumes quente e a outra com sidra. Que simpático da tua parte, rapariga. Sorriu-lhe e pegou numa das garrafas. Já comeste? Sim, disse ela. Muito. Ela tinha comido, mas não resistiu a olhar para os pães frescos. A sensação de mal-estar já tinha passado, substituída por um apetite surpreendente na sua intensidade. Ele viu-a a olhar e a sorrir, agarrou no punhal e cortou um dos pães ao meio e deu-lhe a parte maior. Comeram na companhia um do outro por alguns momentos, sentados lado a lado no feno, e o silêncio era quebrado apenas pelos gemidos dos outros habitantes do estábulo. O lado mais distante do estábulo era cercado, para servir de pocilga para a enorme porca e a sua nova prole. Brianna conseguia vê-los sob a luz, uma fileira de corpinhos rechonchudos no meio da palha, profeticamente em formato de linguiça. O restante espaço era dividido em três baias. Uma era da vaca vermelha, Magdalene, que permanecia na palha, a ruminar tranquilamente, com o bezerro de um mês enrolado e adormecido no seu peito enorme. A segunda estava vazia, cheia de feno fresco, pronta para a vaca malhada e para o seu bezerro. A terceira baia era onde a égua de Ian ficava, com flancos sedosos e pesada, pois estava prenha de um potro. Isto está a parecer-se com uma maternidade, disse Brianna, meneando a cabeça para Magdalene, enquanto sacudia as migalhas da blusa. Jamie sorriu e ergueu uma sobrancelha, como sempre fazia quando ela dizia algo que ele não percebia. Ai, sim? É uma parte especial de um hospital, onde ficam as mães que acabaram de dar à luz e os seus bebés, explicou-lhe ela. A mamã levava-me com ela para o trabalho de vez em quando e deixava-me ver a maternidade enquanto fazia as suas visitas. Ela lembrava-se vagamente do cheiro do corredor do hospital, um cheiro levemente pungente, desinfetante e cera para polir o chão, os bebés deitados, embrulhados, gorduchinhos como filhotes de porco nos bercinhos, com cobertores cor-de-rosa e azuis. Ela passava imenso tempo a andar de um lado para o outro do corredor, tentando decidir quais ela levaria para casa, se pudesse levar um. Cor-de-rosa ou azul? Pela primeira vez questionou-se que cor usaria, o que ela iria ter. Pensar nele como macho ou fêmea era estranhamente triste e afastou a ideia com palavras. Eles colocam os bebés todos atrás de uma parede de vidro para que as pessoas possam vê-los sem espalhar germes sobre eles, disse ela olhando para Magdalene, feliz e alheia, aos fios de saliva verde que pingavam das suas mandíbulas para a cabeça do seu bezerro. Germes, disse ele pensativo. Sim, já ouvi falar dos germes. Feras pequenas e perigosas, não é? Podem ser, sim. Ela tinha a lembrança vívida da sua mãe a mexer no cesto de remédios para ir à casa dos Lachlan, cuidadosamente enchendo a garrafa grande de vidro de álcool destilado no barril da despensa. E uma lembrança mais distante, mas igualmente vívida, da sua mãe a explicar o passado a Roger Wakefield. Dar à luz era a coisa mais perigosa que uma mulher podia fazer, dissera Claire, franzindo o senho ao lembrar-se das coisas que já tinha visto. Infecção, rotura de placenta, reações anormais, abortos, hemorragia, febre puerperal. Na maior parte dos lugares, a possibilidade de sobrevivência no parto era de 50%. Os dedos de Brianna estavam frios, apesar dos toros de lenha de pinheiro no braseiro, e o seu apetite voraz parecia tê-la abandonado de repente. Colocou o resto do pão no feno, engolindo com dificuldade, com a sensação de que um pedaço grande de pão tinha parado na sua garganta. A mão grande do seu pai tocou-lhe no joelho e era possível sentir o seu calor, até mesmo através da lã da saia. A tua mãe não vai permitir que sofras, disse ele. Ela já combateu germes, já a vi fazer isso. Ela não permitiu que eles tomassem conta do meu corpo e não permitirá que eles tomem conta do teu. E ela é uma pessoa muito teimosa, sabias? Brianna riu-se e a sensação de engasgo diminuiu. Ela diria que só um teimoso se reconhece outro. Espero que tenha razão quanto a isso. Levantou-se e deu a volta pela novilha malhada, baixando-se para observar-lhe o rabo. Ergueu-se abanando a cabeça e voltou a sentar-se. Recostou-se confortavelmente e agarrou o pão que Brianna largara. Ela está bem? Brianna curvou-se e pegou num pedaço de feno, segurando-o de modo convidativo à frente da bezerra. A vaca respirou com força sobre os nós dos seus dedos, mas ignorou a atenção, olhando de um lado para o outro, com os olhos de pestanas compridas. De vez em quando, os lados malhados do corpo do animal tremiam e o pelo grosso da vaca brilhava à luz da lanterna pendurada. Jamie franziu o senho. Sim, acho que ela vai ficar bem, mas é a sua primeira cria. E ela é jovem para isso, tem só um ano. Não deveria ter emprenhado tão cedo, mas... Ele encolheu os ombros e deu mais uma dentada no pão. Brianna secou a mão molhada na bainha da saia, sentindo-se repentinamente inquieta. Levantou-se e encaminhou-se até à pocilga. A curva ampla da barriga da porca subia e descia no meio do feno como um balão inchado, com a pele rosada visível sob os pelos brancos, macios e esparsos. A porca estava deitada, calma, respirando lenta e profundamente, ignorando os contorcimentos e grunhidos dos filhotes famintos na sua barriga. Um porquinho foi empurrado por um dos irmãos e por um momento perdeu a teta. Ouviu-se um grito estridente de protesto e um jato de leite espirrou do mamilo recém-libertado, molhando a palha. Brianna sentiu um leve formigar nos próprios seios. De repente, eles pareceram mais pesados do que o normal, apoiados nos seus braços dobrados, enquanto ela se encostava à cerca. Não era exatamente uma imagem estética da maternidade. Não era bem a Madonna e o seu filho, mas havia algo vagamente reconfortante no torpor maternal tranquilo da porca. De qualquer modo, um tipo de confiança leve, a fé cega nos processos naturais. Jamie olhou de novo para a vaca malhada e parou ao lado de Brianna, perto da pocilga. Que boa rapariga, disse ele com aprovação, anuindo para a porca. Como se respondesse, a porca soltou um longo e retumbante traque e mexeu-se, esticando-se na palha com um suspiro voluptuoso. Bem, parece que ela sabe o que está a fazer, concordou Brianna, mordendo o lábio. Ai, isso ela sabe. Tem um temperamento forte, mas é uma boa mãe. Esta é a quarta ninhada e nenhum morreu ou desmamou raquítico. Ele meneou a cabeça, aprovando, e depois olhou para a bezerra malhada. Só espero que ela consiga metade do que a porca conseguiu. Ela respirou fundo. E se não conseguir? Ele não respondeu logo, mas permaneceu encostado à cerca a olhar para a ninhada. Então ergueu os ombros levemente. Se ela não conseguir dar à luz sozinha e eu não conseguir puxar o bezerro, provavelmente terei de matá-la, disse ele pragmático. Se puder salvar o bezerro, talvez possa deixá-lo com Magdalene. Brianna sentiu o estômago embrulhar-se com a comida ingerida. Ela tinha visto o punhal no cinto dele, claro, mas fazia parte da sua roupa de sempre e, por isso, nunca tinha pensado em questionar a sua habilidade de pastor. A presença pequena e redonda na sua barriga estava parada e pesada, como uma bomba-relógio à espera. Ele agachou-se ao lado da bezerra e passou uma mão pela barriga inchada. Evidentemente satisfeito por enquanto, coçou a vaca entre as orelhas, murmurando algo em gaélico. Como podia ele acariciá-la daquele modo? Pensou ela, sabendo que daqui a algumas horas podia estar a cortar a sua carne. Parecia a sangue frio, sussurrava um carniceiro. Doce menina, às suas vítimas? Uma leve dúvida gelada caiu-lhe no estômago e uniu-se aos outros pesos ali presentes, como uma coleção. Ele estava de pé e alongou-se, resmungando quando a sua coluna estalou. Endireitou os ombros, parou, pestanejou e sorriu-lhe. Acompanho-te até casa, rapariga. Ainda vai demorar algum tempo para que algo aconteça aqui. Ela olhou para ele, hesitante, mas decidiu-se. Não, vou esperar um pouco consigo, se não se importar. Agora, decidiu-se num impulso. Perguntar-lhe agora. Estava há dias a esperar pelo momento certo. Mas quando é que seria o momento certo para algo assim? Pelo menos agora estavam sozinhos, sem hipótese de serem perturbados. Como quiseres, fico contente com a tua companhia. Não por muito tempo, pensou ela, ao virar-se para mexer no cesto que tinha trazido. Preferiria que ali estivesse escuro. Teria sido muito mais fácil perguntar o que precisava de saber, no trilho escuro para casa. Mas as palavras não bastavam. Ela tinha de ver-lhe o rosto. A sua boca estava seca. Aceitou de bom grado quando ele lhe ofereceu um copo de sidra. Era forte e densa, e o leve torpor do álcool parecia diminuir um pouco o peso da sua barriga. Ela devolveu-lhe o copo, mas não esperou que ele bebesse, temendo que o efeito encorajador momentâneo da sidra passasse antes de conseguir falar. Pá? Sim, rapariga? Ele deitava mais sidra, os olhos fixos no líquido dourado. É preciso lhe perguntar uma coisa. Sim? Ela respirou fundo e disse de repente. Matou o Jack Randall? Ele ficou paralisado por um momento, a jarra ainda inclinada sobre o copo. Então virou o jarro cuidadosamente e colocou-o no chão. E onde é que ouviste esse nome? Perguntou ele. Olhou diretamente para ela, a voz tão firme quanto os olhos. Do teu pai, talvez? De Frank Randall? A mamã contou-me sobre ele. Um músculo contraiu-se perto do canto da sua boca. O único indício externo do choque. Ela contou. Não foi uma pergunta, mas ela respondeu, mesmo assim. Ela contou-me o que aconteceu, o que ele lhe fez em Wentworth. O seu momento de coragem tinha se extinguido, mas não importava. Ela já tinha ido longe demais. Ele simplesmente ficou sentado a olhar para ela, esquecendo-se do copo que tinha na mão. Ela queria tirar-lhe o copo e beber tudo, mas não se atreveu. Ocorreu-lhe tarde demais que ele podia considerar uma traição Claire ter contado a quem quer que fosse, ainda mais a ela. Apressou-se confusa no nervosismo. Não foi agora, foi antes. Eu não o conhecia. E ela pensou que eu nunca o iria conhecer. Quer dizer, não acho. Sei que ela não pretendia. Ele ergueu uma sobrancelha para ela. Tem calma, sim. E ela ficou contente por poder parar de falar. Não conseguia olhar para ele e, em vez disso, manteve o olhar no colo, os dedos a tocar o tecido avermelhado da sua saia. O silêncio prolongou-se, interrompido apenas pelos movimentos e grunhidos abafados dos porquinhos e um ronco ocasional do estômago de Magdalene. Porque é que ela não tinha encontrado outra maneira? Questionou-se, agoniada pelo embaraço. Não deves expor a nudez do teu pai. Invocar o nome de Jack Randall era trazer de volta as imagens do que ele lhe tinha feito. E ela nem sequer conseguia pensar nisso. Deveria ter perguntado à mãe, deixado que fosse Claire a perguntar-lhe. Mas não, de facto não tivera escolha. Ela tinha de saber por ele. Os seus pensamentos confusos foram interrompidos pelas palavras calmas do pai. Por que é que estás a perguntar, rapariga? Ela levantou a cabeça e viu-o a olhar para si, por cima do copo de sidra que não bebera. Não parecia irritado e ela sentiu-se menos nervosa. Cerrou os punhos sobre os joelhos para se controlar e olhou-o diretamente nos olhos. Preciso de saber se isso resolve alguma coisa. Quero matá-lo. Ao homem que... Fez um gesto vago para a própria barriga e engoliu em seco. Mas se fizer isso e não ajudar, Não conseguiu continuar. Ele não pareceu chocado, abstraído apenas. Levou o copo à boca e bebeu um gole lentamente. E tu já mataste alguém antes? Ele disse aquilo como uma pergunta, mas ela sabia que não era. O músculo saltou perto dos lábios dele de novo. Porque ele estava divertido, pensou ela, não por se sentir chocado. E ela sentiu uma onda de raiva. O senhor acha que não consigo? É isso? Mas consigo. É melhor que acredite, pois eu consigo. Abriu as mãos, segurando os joelhos fortes. Ela acreditava que conseguiria, ainda que a sua ideia de como poderia acontecer variasse. A sangue frio, um tiro, parecia a melhor maneira, talvez a única. Mas ao tentar imaginar a cena, ela percebeu a verdade do antigo ditado. Um tiro é algo bom demais para ele. Podia ser bom demais para Bonnet, mas não seria bom demais para ela. À noite, quando afastava os cobertores, incapaz de aguentar o menor peso que fosse, e a lembrança de ter sido presa, ela não queria vê-lo morto apenas, queria matá-lo, pura e intensamente, matá-lo com as suas mãos, vingando-se do que ele lhe tinha tirado. E ainda assim, de que adiantaria matá-lo se ele ainda a assombrasse? Era impossível saber, a menos que o seu pai lhe dissesse. Pode dizer-me? Perguntou ela. O senhor matou-o e isso ajudou? Ele parecia estar a pensar naquilo, observando-a com atenção, olhos semicerrados. E o que é que isso resolveria se o matasses? Perguntou ele. Não te vai tirar o bebé da barriga, nem te devolverá a honra. Eu sei isso. Ela sentiu o rosto muito quente e virou-lhe as costas, irritada com ele e consigo mesma. Eles falavam de violação e assassinato e ela sentia-se envergonhada por ele ter mencionado a sua virgindade perdida. Forçou-se a olhar para ele novamente. A mamãe disse-me que o senhor tentou matar Jack Randall em Paris, num duelo. O que pensou que iria conseguir com isso? Ele coçou o queixo com força. E depois inspirou pelo nariz e expirou o ar lentamente, com os olhos fixos na rocha manchada no teto. Eu queria reaver a minha virilidade, disse ele. A minha honra. E acha que a minha honra não vale a pena ser resgatada? Ou acha que é a mesma coisa que a minha virgindade? Ela imitou o sotaque dele com raiva. Ele olhou para ela com os olhos azuis. É a mesma coisa para ti? Não, não é, disse ela entre dentes. Ainda bem, respondeu ele. Então responda-me, raios. E ela esmurrou a palha. E não encontrou satisfação no baque seco. Matá-lo. Devolveu-lhe a honra? Ajudou? Diga-me a verdade. Parou, ofegante. Olhou para ele e ele olhou para ela com um olhar frio. Então levou o copo abruptamente aos lábios, engoliu a sidra num gole e colocou o copo na palha ao seu lado. A verdade? A verdade é que não sei se o matei ou não. Ela ficou boquiaberta. Não sabe se o matou? Foi o que eu disse. Um leve movimento dos ombros indicou a sua impaciência. Ele levantou-se de repente como se não conseguisse permanecer sentado durante mais tempo. Ele morreu em Culloden e eu estava lá. Acordei na charneca depois da batalha com o corpo de Randall em cima de mim. Só sei isso. E nada mais além disso. Parou de falar, como se estivesse a pensar. E depois, decidido, colocou um joelho à frente, puxou o tartan e meneou a cabeça para baixo. Olha, era uma velha cicatriz, mas não menos impressionante pela idade. Corria da parte de dentro da coxa dele até quase 30 centímetros à frente, e a ponta de baixo estava repuxada como a cabeça de um maciz, e o restante era uma linha mais clara, apesar de grossa e retorcida. Acredito que tenha sido uma baioneta, disse ele, olhando para a cicatriz sem emoção. Largou o quilt, escondendo-a mais uma vez. Lembro-me da sensação da lâmina ao acertar no osso. E nada mais, nem o que aconteceu depois, nem antes. Respirou profunda e audivelmente. E pela primeira vez ela percebeu que aquela aparente calma estava a exigir-lhe um grande esforço. Achei uma bênção não conseguir lembrar-me, disse ele por fim. Ele não olhava para ela, mas para as sombras ao fundo do estábulo. Havia bons homens que morreram ali, homens que eu amava. Se eu não soubesse das suas mortes, se eu não me lembrasse deles ou os conseguisse ver na minha mente, então eu não teria de pensar neles como estando mortos. Talvez tenha sido cobardia. Talvez não. Talvez eu escolha não me lembrar daquele dia. Talvez eu não consiga, mesmo que queira. Olhou para ela, os olhos mais calmos. Mas depois virou-se com o tartan a balançar, sem esperar resposta. Depois? Sim. Bem, a vingança não parecia importante naquele momento. Havia milhares de homens mortos naquele campo. E eu pensei que seria um deles, no espaço de horas. Jack Randall? Fez um gesto frio e impaciente, afastando a lembrança de Jack Randall, como teria feito com uma mosca. Foi um deles. Pensei que poderia deixá-lo com Deus. Ela respirou fundo, tentando manter os sentimentos sob controle. A curiosidade e a solidariedade lutavam com uma sensação enorme de frustração. O senhor está... Bem, quero dizer, apesar do que ele lhe fez? Ele olhou para ela com exasperação, numa mistura de compreensão e sarcasmo. Poucos morrem disso, rapariga. Eu não morri, nem tu. Ainda não. Involuntariamente ela levou uma mão à barriga. Olhou para ele. Acho que veremos, dentro de 6 meses, se vou morrer disto ou não. As palavras dela deixaram-no abalado e ela apercebeu-se disso. Ele expeliu o ar e fez-lhe uma carranca. Tu vais ficar bem, disse ele. És mais larga de anca do que a bezerra. Como a sua mãe? Todos dizem que sou como ela. Acredito que ela também tivesse ancas largas. Mas isso não a salvou, pois não? Ele retraiu-se. Rápida e rasteira, como se ela lhe tivesse dado um estalo na cara, perversamente, ao ver que isso enchia de pânico e não da satisfação que ela esperara.